É Maria, Maria. É Maria, Maria. Pode dizer. Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria. Seu olhar, brisa mansa, pureza do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Chega, chega. Chega, meu filho, chega. Saiu outra vez, no clima, no clima. Vem da alegria. Violino, violino, violino. É Maria, Maria. É, é Maria, Maria. Vamos dizer. Seu vestido rendado, florindo, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria. Seu olhar, brisa mansa, pureza do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores.